pista livre, 110 graus, 629, autorizado por. Em repouso, voo 1714. Pushback and start Portugal 512. This is Portugal standard, Portugal 512. Coro 714, solo 42, direita Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Via chegada Mari para 2010, ajuste no 0 no 4. Via Mari 2010, no 0 no 4, 6-0-6. 046, está visitando. Sorri agora 118.612 no 643. Clear taxi to holding point, runway 10, QNH 1014, taxi via April and India, report to holding point. Hi, April and India, to the holding point 10, call you and reaching holding point of Gulf 2512. Boa noite, este é o voo 16-43, estabilidade de aliança 1-0, mais 2, por favor. Autorizado pouso, voo 643, 110 graus, meia dúzia de nós. Certo, livre 1-0. Boa noite, Azul desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada mais. Salvador, boa noite, Azul para 3 mil pés, mais. 4062, desce para 3 mil pés, 2014. 3 mil pés, 2014, Azul para 3 mil pés, 2014. Line up and wait here for the 2512. Line up and wait 2512. Foro 643 aos 49, direita, Alfa Juliette, portão 7. Direita, Alfa Juliette, portão 7. Foro 643. 512, airborne 521-1935. 1935, adeus, muito boa noite, Portugal, 2512. Boa noite, boa viagem. Salvador de Paz, boa noite, Portugal, 2512, airborne. Boa noite, Portugal, 2512, climb to 350, Foco de Paz. Foco de Paz, 350, Portugal, 2512. Uma para Natal. Boa noite, 05, autorizado Natal, 370. AP Zulu 10, decola pista 10, curva esquerda, Pucas e Par. Controle em 1-1935 e aciona 5-1-27. Autorizado Natal, nível 370, decolando da pista 10, primeira curva pela esquerda, saída Pucas, transição de Par. Via AP Zulu 10, controle 1-1935, transforma 5-1-27, gol no 805. Chame pronto no 805. Tamará. Portugal, 2512, request. Go ahead. Just from position direct, Siman, please. Stand by. Clear direct to Zipa, 2512. Portugal, 2512, grato. Visou ILS Gol 9, 1606. Informações agora 118-612, 1606. 06. Autorizado ILS Azul 4062, 2000 pés, 2014. 2000 pés, 2014, autorizado ILS Azul 4062. ILS estabilizado, visual. Gomes 06, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 612 nós. Teve pouso, pista 10, Gomes 06. Siga. Marcha, Mitax. Tio, permanece a saída. Abo, Alex, Sagaz. Direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Gomes 06. aterrizou no localizador 4062. Confirmo. 4062, aterrizado no localizador. 2108, meia dúzia. 186, obrigado. E o ponte? Bom dia. Bom dia, via chegada maré 2000 pés, o 6250, ajuste 1014. Air Portugal, 2512, contact now Recife Center, frequency 125, decimal 45, funnable 12685. Boa noite, até a próxima. Para 3 mil pés, ajuste no 014, via chegada maré. Tudo solo ao 05, direita, Alfa e Juliette, falta o 01. Alfa e Juliette, 01, obrigado. Direcionar, que é meu café, eu chamo ele, táxi. Não, no zero autorizado no 805, chame táxi. Camarada táxi no 805. Só confio por azul 4062. Tem uma aeronave sobrevoando o setor sul do herói, não tem ou não? Negativo. Hotel autorizado, táxi, chame para cruzar 1735, ajuste 1014. Autorizado, cruzar 17, prosseguir via Quebec, Lima.